estou bem longe. Cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades. Oh, quando é que eu vou? Belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Vindo aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, só andar além do escuro véu. Belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Mas contemplo o meu lar.